4 Ali, Aracaju, José de São João. Salvador, Papatango, Juliette, São Zulu, decolou, pista 28, saída Aron. Juliette, São Zulu, ciente, suba sem restrições para o nível 090 na saída Aron, com curva à direita. Salve, sem restrições, nível 090 com curva à direita. São Zulu, foi autorizado manter a prova até 2500 pés, então manter? Pode iniciar a curva. Vai iniciar a curva, São Zulu. Azul 4207, retoração esquerda, proa... 210, desça para 2000, tem como limite o localizador. Esquerda, 210, limite o localizador, desce 207, passa 094, interceptou? É o curso do localizador 094. Sim, a tia cruza, checa, trem, torre 11895. 095, residente, 094. Ok, Salvador, bom dia, agora 094, estabilizado, ele é XT28. Diego, 094, passando o Zan, ou 5 milhas, final da 28, altímetro 10, no meio, reporte visual, baixada travada. Reportar no 094. 2780, estamos 30, esquerda, na Taxway Delta, ok? Livre na próxima esquerda, Taxway Delta, falando que a Taxway Eco, entre a Delta e a Eco está fechada, devido à desintegração do piso. Prossiga próxima esquerda, Taxway Delta, e antes da Alfa, solo 21, decimal 9. Vai librar na Delta, 1219, 2780. Taxway Eco, confirme, a Taxway Delta, vou prosseguir na Delta, azul 2780, faça um backtrack sobre a pista, depois liberará na Delta, chamando 219, bom dia. Delta 219, bom dia. Assim que você perder o contato, vou direto para Aracaju, 40 milhas, Salvador, São João. Copiou o seu efeito backtrack na Taxway. Aguarde. Ok, está fazendo backtrack, ingresso na pista, está na próxima esquerda, confirma? Torre de Salvador, cordial, bom dia, Papá Romeu, Romeu, foco seu atleta. Azul 2780, após efetuar 180, agora mantenha a presente posição devido a tráfego já na curta final da 28. Mantenha a posição aguardando para ingresso na pista. Sete, está mantendo a posição, 2780. Primeira nave chamatura. Papá, Romeu, Romeu, foco do atleta. Passou o fato do pistol azul, intenção é pouso direto no fato 5 BTA. Gente, Romeu, foco Lima, mantendo 500 pés, corte na curta final para pouso. O vento é 200 graus, 200 graus com 1-2 nós, 1-2 é nós. Apenas 500, reportará na curta final, fato 5 BTA, Romeu, foco do atleta. 4 milhas, baixado travado visual, 28-0-94. 1-0-94, autorizado pouso, pista 28. Vento 200 graus com 1-2 nós. Ele pouso 28-0-94. 4207, interceptor? Interceptor, retestativo, 4207. Tinha tido a checa 3 em torre 1-1-8-9-5. 3-1-8-9-5, obrigado. Gente. 207 no ILS da pista 28, pode ir. ISO 4207, reporte passando o ZAN, com 95.28, altimetrão no 0, no 6, com visual com a pista e baixa de travada. Gente, vai reportar final de 5.4207. Vai para final 45, EVTA, o Romeu Fox Trotter. O meu Fox 1 pousa a critério no Pato 5, é Fox solo controlado, vento 200 graus, 12 nós, Romeu Fox Lima. É, pode estar na solo controlado, Lima. Solos 3-4, táxi em frente, agilizando por gentileza, livrando a pista na taxiway Charlie, e ao ingressar na Alfa, chama solo 1-2-1, decimal 9, bom dia. Vai lá, Charlie, ingressar na Alfa, 1-2-1-9, Gosa 9, continua. Final de 5 milhas, baixado, travado e avistando o azul 4207. Gente, aguarde pista livre, continue a aproximação, aguarde autorização, azul 4207. 07. Fechou a 0-1-6, desça sem restrições para 5 mil. Marinha 7081, pode ser autorizado, mantenha a posição. Do 207, vento 190 graus, 12 nós, 12 a nós, autorizado, pouso, ficha 28. Pedro, pouso 28, azul 4307. Esse é o meu Fox Lima, solos 35, bom dia. Controle. Serviço Sabá terminado, chama na Cajun 203. Desça para 6.000, ajuste no 0-1-6, chegada a casa. Chegada a casa, ajuste no 0-1-6, minha, zona 731. Sobre a 5721, desça para 8.000, chegada em pit, ajuste no 0-1-6. Taxiway Delta, prossiga táxi em frente, liberará na próxima esquerda, taxiway Charlie. Ao liberar na Charlie, ingressa na Alfa, chama o solo 121, decimal 9, bom dia. Charlie, Alfa 129, obrigado. 12780, táxi aprovado, ingresso via pista e vai seguir o correção, vai liberar na taxiway Delta, reporte liberar na pista na Delta, azul 2780. Isso, vai liberar na Delta e reportará livrando, azul 2780. Salvador, boa tarde, azul 2770 naquilo. 770, o Ciente mantém a posição aguardando a passagem do ATR da companhia. Positivo, mantém aquilo aguardando o ATR, o 2770. O Torre 2780 voltando. 2780 liberará a próxima esquerda na Delta. Na Delta, após ingressar na Alfa, táxi será via Juliette para o pátio 3, chamando solo 21.9, bom dia. Próximo, então a esquerda, depois o solo 219. É só para ficar aí ciente, a nossa carta está dando essa CI Delta como aquela anterior que a gente entrou. Realmente está desatualizada, porque a CI Delta é essa aí próxima à esquerda, se eu estou vendo a placa ainda não. Tá, filmou. Marinha 7081, autorizado. Ingresso, tem condição de decolar a partir da direção? Sim, autorizado. Alinhar e decolar. Pista 28. O vento 190 graus com 09 nós, na parte fora do solo. Marinha 7081. Fora do solo. 2770. Autorizado para prosseguir com o cruzamento, observando a passagem do ATR da companhia, prossegue o cruzamento da Alfa, após via Delta, ingressa táxi via ficha 28 e reporte cabeceira 28 pronto para decolagem, agilizando o táxi na medida do possível, azul 2770. Positivo, vai ingressar via Delta, backtrack até a 28, agilizando na medida do possível para decolagem, azul 2770. Fala do Maré, recebe o ponto de lado, fora do solo, agora 3-3-6, direto na proa já coordenado, Marinha 7081, decolou os 3-9, chama o controle, 1-1-9, decimal 8, bom voo, bom dia. Obrigado, bom dia. 7-3-9, velocidade. Então isso, 6-0, indicado, agora 7-3-9. 2-1-0, 40 mais. 2-4-0-9, 7-3-9. Patrão. Aí 7081, eu vou direto, chame nesse final para pouso na base naval. Na base naval, boa. N4R vai prosseguir via pista e efetuará um 80, o melhor número 1 a decolar. O senhor vai liberar na taxiway Eco. Na próxima direita, taxiway Eco, liberando a pista. E após Alfa, reportará na Golf novamente para ingresso e decolagem Golf 1184 com o número 2. Então está prosseguindo no táxi via Delta, ingressa na pista, libra na Eco e prossegue via Alfa até a Golf. O Gol 1184. Correto, Gol 1184. Pronto, 3740, controle. Correio, motor instalador, está 3740, passo 2-0, cruzar informação 5. 3740, desce, mantém a nível 120, reduz a velocidade para 250 lá na chegada à carga. 120, reduz 250 na chegada à carga, então 3740. Papa Romeu Vitorino de Aquila, pista 11 a 28, devido a sair da Arão, inicie 3620 pela esquerda para perder altitude. Vitor, Indy Aquila. 3620 pela esquerda, Vitorino de Aquila. Torre, Salvador, Azul 2770, alinhado e pronto, Capixeira 28. Decolagem autorizada, pista 28, vento 1 no 80 graus, ano 2 nós. Autorizada decolagem 28, azul 2770. 3740, terça, para 7000 com 1016. 7000016, 3740. Vitorino de Aquino, foi para a rotatória, descendo para 1.500 pés em voo visual com ajuste no 0 no meio. Alfa, reporte na Delta, no ponto espera da Delta. Reporte na espera da Delta, né, mano? 027 no meio, Salvador, desça para 8.000, chegada de pitch 2016. Chame controle em 1-9-8. 9-8, 2-2-500, ajuda aí. 777, obrigado. Na Delta, Gol 648. Gol no 648, autorizado ingresso na pista. Prossiga táxi via pista, após eco, reporte na eco. Reporte na eco, 648. Alô, confirmando o Torre, o Xanier 6140. O Xanier 6140, se não for sido possível agilizando o táxi aquilo, cruza taxi Alfa, Delta, reporte na eco, pista livre. Sim, segue o voo, Alfa, Delta, reporte na eco, pista livre. 739, desça para 4000, velocidade 220. 4000 pés, 229, gol no 739. Controle Salvador, Azul 2770, passo 2000, mantendo extra 2500 na Coral. Azul 2770 ao controle, contato radar estabelecido, curva esquerda, voo direto Coral e suba sem restrição. Escolha direto Coral sem restrições, Azul 2770. 6781, frequência livre. 48, prossiga o táxi em frente, via taxi em alto, reporte ponto de espera da pista 28. Ronaldo, ponto de espera da esquerda, proa 2, 1, 5, que é limitado pelo localizador. Ciente, esquerda, 2, 1, 5. Proa 035, cruzado a presença, tá 3198, é quanto faz? O TAM 3198 está autorizado com o ar à esquerda para interceptar o localizador, a 2000 pés e LS autorizado, aguarde transferência de comunicações, 3198. Ok. 2-1-8-4. Gente, então a linha 2-8-1-1-8-4. 5 está seguindo 3 mil pés de portaria 5-7-2-1. Gente. Ano passa 0, livrando a pista na época. Xalé 6140, prossigo táxi Alfa, reporte pronto, ponto de espera da 28. Sete, quatro. Terceira 5721, desça para o Verdil. Descendo para 2000, mantendo a proa 58 no 5, 5721. Lourdes, comércio 28, gol 1184. 090, chame no curso do localizador em aproximação para pouso. Corrige, 3198, informe no localizador. 3198. Está interceptando o localizador, está 3198. Ciente, aguarde transferência de comunicação. 3198. Série 5721, direita proa 260 para o localizador, livre LS e aguarde transferência. PS, direita 260, 5721. Positivo, aguarde transferência de comunicação. 3198 está agora 8 milhas para a cabeceira 28 em aproximação. Já interceptou o localizador, confere? Positivo, seu capacete, 3198. Positivo, chefe trem, torre 1895, muito grato, até a próxima. Até mais, boa tarde. Tem 3198, está estabilizando no ILS da 28, Campa Vista. Tem 3198, ajuste 10 no meio, vento 190 graus, 10 nós, pouso autorizado, pista 28, reporte fechado e travado. 3198, acabarão. Coração, direita, proa 0620, no máximo 15 milhas nessa proa para curvar a esquerda, desça para 2000 pés. Senhora, descida para 2000 pés, está sobre vetor. Proa 060 à direita, 15 milhas para o localizador. Então 3740, velocidade 210, número 4 para pouso. 210, 3740, obrigado pela informação. Senhor Salvador, bom dia, voo 1184, decola Aron, passa 2000 em subida. O 1184 está passando agora a altitude de 1800 pés, contato radar estabelecido, após 2500, cumpra a saída Aron com curva à direita, também. 2500, vai curvar à direita, Aron, 1184, cumprindo a Aron. Só direita, proa 070, no máximo 16 milhas nessa proa para girar à esquerda. Direita 070, máximo 165 para girar a esquerda, 3790. Positivo. Desça para 2000 pés. 2000 pés, 3790. Ah, queria desculpar, desça para 4000 sem restrições, número 5 para pouso, qual é a sua velocidade? 220 nós. Para os senhores que desejam efetuar pouso em Salvador, existe uma restrição com relação a algumas taxiways, motivo pelo qual os controles estão aumentando a separação dos senhores, para que quando na final os senhores não percam a aproximação, inicie o procedimento de aproximação perdida. Câmbio. O senhor é 5721, interceptor, localizador? Afirmo. Tiete, aproximação, chefe trem, torre 11895. Gol 1739 é o número 3, está seguindo a aeronave da gloriosa Força Aérea Brasileira, 8 milhas e meia à sua frente já no localizador, motivo pelo qual ainda está mantendo a presente pro 1739. O gol, gente. Sou de Salvador, bom dia, Força Aérea 5721. Força Aérea 5721, não mantenha aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 0 no meio. Entra. 3198 no solo 51, condição de liberar até que foi delta. Delta já passou. 3198, prossigo, taxa em frente. Após Charlie, na Charlie, chame solo em 1219. Condição 1219. Charlie, o pessoal no 9, está 3198. Então, Salvador, bom dia, Papa Romeu, Vitor Aquilo, desce para o 1000 pés, ajuste no 0 ou no meio, reporte no través da RIMAR. Quente, o Vitor Aquilo. 0739, esquerda, proa 310, livre LS, aguarde 3 horas. Esquerda, proa 310, autorizado, localizador, Gono 739. Área 5721, pouso autorizado, pista 28, vento 190 graus, 10 nós. Gente, o Força Aérea 5721 está sendo baixado e travado. o meu Vitor Índia Kilo, efetua em 360 pela direita, reporte regressão no final no 7. 360 pela direita, ciente, Vitor Índia Kilo. Rosário 5721, bip checado. Primeiro localizador, 3740. Olha, 2796, atingir, passei a 4000. Número grau, 10 nós, condição de pouso na onda 7, eu solicito a pista 28. Condição de pouso na onda 7. Gente, Vitor Índia Kilo, reporte regressando no final, onda 7. Gente, o Vitor Índia Kilo. Estabilizado, localizador, voo no 739. Ciente no 739, complete a aproximação e aguarde o trecheré. Ciente. Voo 1184, chame Recife, 1-2685. 2685, voo 1184. Gente, Vitor Índia Kilo, mantenha a aproximação e a autorização de pouso. Gente, Vitor Índia Kilo. 13740, reduz a velocidade para o módulo 1-80 mais. 1-80-3-7-4-0, vai interceptar essa prova? Negativo, uma prova mais confortável. Obrigado. 3740 esquerda, prova 300 para o localizador, livre LS, agora em trecha 10. Esquerda 300 para o localizador, autorizado LS. Guarda essa saída, tá 3740. E aquilo? 05721, no solo 55, libera a direita, táxi foi o hotel, reporte pista livre. No meio, decoração esquerda, proa 200, no máximo 5 milhas para girar à direita. Sequenciamento número 3 para pouso, Força Aérea 27 no meio. Ou no 648, mantenha o ponto de espera e forma o tráfego da companhia em sinal para pouso. Vitor Índia Kilo, no sol 56, confirma o local de estacionamento. Vai prosseguir para o 45. Sente autorizado a efetuar o backtrack, taxi pela pista e papá ao estacionar frequência livre. Sente backtrack, taxi pela pista e papá ao estacionar. Salvador, Gono 739, direção no final, está visual. Gono 739, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 28, vento 200 graus, Gono 09, cheque trem. O trem marchado de trabalho, tem livre pouso, pista 28, Gono 739. 2, Força Aérea 27, 16, curva direita, proa 270 para o localizador, está autorizado em LS, aguarde transferência. No solo 58, libere a esquerda, direção Charlie, chame solo 121, decimal 9. Ok, eu vou no 739, vamos livrar na Charlie, após o solo. Azul 2770, Salvador. Azul 2770, Salvador. Sim, Salvador. Serviço soldado terminado, chame Leo 740, Torre Salvador. Bom dia, você escuta na final da 28, 3740. 3740, bom dia, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 28, vento 190 graus, 10 nós. Gente, pouso autorizado a 28, tráfego 3740. No meio, interceptou o localizador? Gente, 20 graus à esquerda para interceptar, reitero, 20 graus à esquerda, está à direita do localizador. 20 graus à esquerda, detecta no meio. Reduza para a velocidade de aproximação e efetue cheque de pouso. Em relação à cabeceira, você está afastado 8.7 feet. Desça para o nível 120 na chegada, cara. 3796 da Força Aérea Brasileira interceptou o localizador. Negativo, está a 3796. Está 7 milhas para a cabeceira. Reduz a chega trem, torre 118 lá de cima. 3956. Já passou adiante, vai livrando a Charlie 3740. 3740, na medida do possível, agilizando o táxi na pista, reporte na Charlie. Vai dar na Charlie 3740. Salvador, postada 2716. Postada 2716, mantém a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 0 no 6. 2716, aguarde a pista livre. 7740. Gente, chame solo em 21 decimal 9, está 3740. 219, 3740. Força aérea 27 no meio, visual com o campo. Passivo, sem baixar travado, visual com o campo. Gente, força aérea 27 no meio, pouso autorizado, pista 28, vento 190 graus, 109. Sempre pouso, 27 no meio. O 1162 ao controle, desça para 8000, ajustado o 1096 sem restrição. 8000 sem restrição, com 1096, com 1162. Positivo. Será autorizado, manhã da Globo. Até. Até, irmão. É isso aí. No 648, autorizado a alinhar e manter pista 28. Alinhar e manter pista 28, o 1648. No meio, no solo 05, libera direito, tá, que foi o hotel, estacionar frequência livre. Condições de voar, Cari? Afirmo. 7, Rui Cari, desça para 4000, ajustado 1096. 4000, com 1096, Cari, 1092. Chalé 6140, após a rolagem do banho da Gol, autorizado a alinhar e manter pista 28. Alinha e mantém após o Gol, 6140. Bom dia. 48 decolada 07, chame controle Salvador em 119 decimal 8. 098, boa. Oi, Salvador, boa. Bom dia, Gol 648, nos 1300. Gol 648, é o controle de Salvador, contato radar estabelecido, suba sem restrições, está autorizado a iniciar a curva direita a sair da Aron. Iniciando a curva direita na curva de Aron, 648. 6140. Xanair 6140, decolagem autorizada, pista 28, vento 190 graus, ano 09, após a decolagem, mantém o eixo até 2500 pés. É, quando ele está 2500, 6140. O C4 está passando 6.000, desça para 2.000 pés, está autorizando a aproximação ILS em forma estabilizada. P2000 e somaria no ILS da 28, correto, né, Rafa? O Xanem 1140, decolado 10, chame controle de Salvador em 1-19, décima 8. 198, Pantia. Pantia, o Xanem 1140, decolado na Anon, mantenha a reta. Senhor 640 ao controle, está em contato. Radar, passa 2.000 pés, mete a curva à direita na saída Aron. Sente ao cruzar 2.000, já vai para Aron na saída. Ou 1.162, desça para 2.000. 2.000, 1.162. B48, está autorizado direto Maceió. Direto Maceió, com B48. Com o 1962, velocidade. Reduzido para 250, 1162. Positivo. Tem condição de voar CARI com 250 a mais? Afirmativo, CARI 250 a mais, 6200. Positivo, e descida sem restrições para 2.000, ajuste 1.0, 1.6. 2.000, 1.0, 1.6, Oxené, 6200, voando CARI, 250 a mais. Gol 1864, já foi autorizada a aproximação ILS, aproxima-se de CARI, curva esquerda para proa 300 para interceptar o localizador e completar a aproximação, em descida para 2.000 pés, voa sobre a água, o gol 1864. Afirmativo, curva da esquerda, 300 para ILS. Positivo, você está passando agora 3.200 em descida para 2.000, está afastado da cabeceira 12 milhas. Afirmativo. O 1962, velocidade 220. 220, 1962. O 1648, chame Recife, frequência 12685. 2685, bom dia. Xanair 1140, Pozarão, voa Maceió. Romeu 140, não vai ser necessário, senhor, vou até Aron. Nós já efetuamos uma coordenação junto ao melhor centro de controle do Nordeste para encurtar sua trajetória. Estou aguardando só sobre a altitude para que o senhor possa girar à direita e manter, inclusive, separação para a aeronave da Gol, que decolou da sua frente aqui de Salvador e também está voando para Maceió no mesmo nível do sinal. Certo, aumentar minha razão aqui. Obrigado. 864, interceptou o lock. Já estamos no ILS também. Ah, muito bom. Cheque o trem, chame a torre, 1895. E 1895. O 1962 está autorizado a aproximação em ILS. Está autorizado, 1962. Seu 6140, direto Maceió. Direto Maceió, 6140. Não, infelizmente, capitão, não tem essa informação. Chame Recife, 1265. 1265, 1140. Salvador, bom dia, 1094, ponto de espera na Delta. 1094, bom dia, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 1094. Na escuta da torre? Mateus. 864, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 28, vento 190 graus, 109, cheque 100. Ei, está embaixo, travado, livre pouso, bom, 864. 2 é o controle, meu cordial, ajuste 1096, desça para 5 mil na chegada a casa. 1096, chegada a casa, 2205, 4. Senhor 6255, desça para o nível 120 na chegada a casa. 200, reduz a velocidade para 220, 209, 17 milhas para a cara, em descida para 2000 pés, número 3 para a bolsa. Perfeitamente, reduzindo para 209, vamos no Caio, o Xané, 6200. Chefe, compete aproximação, chega o trem, chame a torre agora, 1895, gol 1162. 1895, 1162, parabéns pelo trabalho. Grande abraço. Solo 18, libere a esquerda, satisfeito Charles, utilizando na medida do possível, chame Solo 121, decisão 9. Oceano 6255, desça para 6000 com ajuste 0016. 6200 está autorizado para o espaço ILS. Autorizado ILS, reportagem estabilizada na 600. Bom dia, 1162, baixou e travou a estabilidade. 1162, bom dia, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 28, vento 170 graus, 129. Livre pouso 28, 1162. Condições de boa tarde. Negativo, tem condições de boa tarde, 406. Gente, direto caro 2000 pés, autorizado. Caro 2000 pés, autorizado, 406. Bona 094, Torre. Bona 094. Após a passagem do Boeing 737 da companhia que pousa, autorizado ingresso na pista, após ingresso eco, mantendo a escuta na Taxi Alpha. Após a passagem da aeronave que está pousando, ingressa na pista e vai até a eco e aguarda a escuta na Alpha 094. Correto, agilizando na medida do possível, no 094. Chalé 6200, bom dia, mantenha a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 0 no 5. 0 no 5, aguarde. 5-5, Salvador. 6-2-5. Tem condições de voar Cari? Afirmo, 6-2-5. 7, direto Cari com ajuste 1 no 0 no meio, descer para 2. 2000, vamos de Cari, 6-2-5. Chalé 6200, pista livre, pouso autorizado 28, vento 180 graus, 109. Taxi Delta impraticável para prosseguir devido às aeronaves que decolam ingressando. Mantenha a pista e livrar na Charlie, se possível. Não, vamos livrar com certeza. Vamos livrar na Charlie então, na última, né? 6200. Hotel Serra, frequência 1198. Serra Serra, este é o controle de Salvador. Bom dia, prazer falar, prossiga. Prazer falar, capitão. Um abraço para a Serra, para retornar o dia. Por favor, São Paulo, capitão. Boa sorte. É uma simplesmente capaz de acionar o 2000. Positivo. Qual é o seu estimado para o sobrevoo no Morro de São Paulo? Faz por 2 horas para o retorno, senhor. Ok, vamos acionar o transponder 0154 e prosseguir em condições de usar na escuta. A sua escuta visual, capitão. Após a passagem do tráfego que pouso autorizado ingresso pista, após prossegue Eco e Alfa mantendo a escuta. Após o Airbus, ingresso pista, Eco e Alfa na escuta da Zona Gama. E o Azul 4207 reporta na Taxi Delta. Reporta Delta 4207. Oceano 6255, qual é a velocidade? 6255 em redução para 250, passa agora 280. Constante a redução para 230, 230 e descida para 2000 pés, é o número 2. Eu preciso de uma separação maior devido a problemas inerentes às taxiways no aeroporto internacional. Excelente, 130 nós, 2000 pés na 2500. Carne deslizando na medida do possível, chame sua lenha 121 decimal 9. Decisão livre na Charlie, 219, chame a 200. Delta ou 4207? 6407, mantém a taxa Delta. Ah, meu braço, a Serra, a taxa de zona Serra.